Existem canções que mexem com o coração da gente. Não tenho vergonha de dizer que me sinto muito emocionado quando canto essa música. Como eu digo ao meu coração que você não volta mais não. Como eu posso me convencer que o amor virou ilusão? Se eu sobreviver mesmo assim, um dia seguinte do fim, e no seu lugar uma dor, quem vai tomar conta? São vocês. E quem é que vai me abraçar, me pedindo pra não chorar, quando a saudade bater? Entende que eu não vou conseguir, por isso você pode partir, só que eu também vou com você. Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém. E nunca mais vou andar, não quero me machucar, pra dar amor ao coração que não tem. Se você me deixar, não quero só me mudar, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu quis e me entregava feliz, era o momento de amar com você. Lembra dessa nossa paixão? Pensa quantas noites virão, todas tão vazias sem mim. Tudo vai virar solidão se eu sobreviver dessa dor. Triste de perder teu calor, um dia seguinte do fim. E quem é que vai? Só vocês. Pedindo pra não chorar, quando a saudade, quando a saudade bater. Entende que eu não vou conseguir, por isso você pode partir, só que eu fico aqui com vocês. Mas se você me deixar, o mundo vai acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém. Se eu nunca mais vou amar, não quero mais machucar. Mas agora coração, não quero só me iludir. Pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu quis, me entregava feliz. Era um momento. Mas se você me deixar, o mundo pode acabar, eu não vou mais acreditar em ninguém. E nunca mais vou amar, não quero me machucar, pra dar amor ao coração que não tem. Se você me deixar, não quero só me enluar, pode levar minha razão de viver. Porque de tudo que eu quis e me entregava feliz, era o momento de amar com você. Eu amo você. Amar com você. Amar com você. Eu amo você. Eu amo vocês, muito obrigado.